Pepinho, copo de uísque para parar de me lamentar. Esquecer que você existe e de noite poder sonhar. Meu Deus, é o passado, não há mais porque sofrer. Não quero ninguém do meu lado, se for pra me arrepender. Leve músicas da noite, ouça meu desabafo. Tô cansado, tento tirar felicidade. Eu não acho. O que eu quero é sorrir. Sorrir.